A Prefeitura de Foz do Iguaçu está reforçando a instalação de aparelhos de ar-condicionado em instituições de ensino do município. A Secretaria de Educação solicitou urgência na instalação de 313 aparelhos modelo Split de 30 mil BTUs adquiridos através do Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação. 220 foram destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs. Os outros 93 irão para escolas e centros de convivência, onde ainda há ambientes não climatizados. A empresa vencedora da licitação está adiantando o serviço nos Centros Municipais de Educação Infantil e fazendo as instalações até durante a noite. O objetivo é finalizar o trabalho que estava previsto para o final do mês, ainda esta semana. Na sequência, será iniciada a instalação dos 93 equipamentos de ar-condicionado que serão destinados a algumas escolas municipais e centros de convivência ainda não climatizados. A maioria das 51 escolas municipais já conta com o equipamento. O reforço é para as unidades que foram reformadas ou ampliadas. Para esse trabalho, a previsão de conclusão é até a segunda quinzena de março. A colocação dos aparelhos começou no fim do ano, mas devido ao período de recesso e férias coletivas, as unidades ficaram fechadas. Também houve a necessidade de adequação na estrutura em várias unidades, como o fechamento de buracos dos antigos aparelhos modelo janela e reforma nas redes elétricas. O serviço foi retomado quando as escolas iniciaram as atividades em 2014. Maurício Freire, para a CBN Foz.